E essa noite, não vai ser diferente. Distrito, Entro no jeito poético, olhando o meu mundo cético. Vivendo com os loucos, o meio psicodélico. Na mente conceito ético, no bolso tem licético. Anda dizendo pra mim que eu preciso de um médico. Entro sem cromada, só fumaça, sem cronômetro. Indo em direção com meus irmãos para o gasômetro. Fudeu se tiver bafômetro. Sei que não tô com febre, eu nem preciso de um termômetro. Quero uma chance de me sentir micante, quero ver livre, mas não ver só. Meu sacante, uma guerra consciência, o semblante da mente, um nó. Cê sabe que os anos passam, nada disfarça no Brasil. Muitos escravos do posse que da dó, todo mundo já viu. Meu tio, das antigas zica, dizia ainda escuto. Perco um minuto na vida, não há vida e um minuto. Não me calo, se me atrapalho, alguém me diz que a vida é má. Se o que eu falo, vou em bala, que ninguém vai conseguir me forçar. Não fumo back com amônia, na noite tenho insônia. Letras na madrugada maconha. Na noite moleque sonha, na noite que o clima rola. Passei os limites, procurando beats, gastei a sola do sapato, meu ato procurando ideais. Encarando os fatos, maldade é mato, hipocrisia deixando sinais. Mas vejo sinais que indicam que a vida é muito mais que isso. Além da visão da retina, dessa casa, do seu ofício. Eu tento fazer o que posso, mas me esboço pra tentar agradar. Faço o que gosto, sei que é dos nossos. E quem só faz pra puxar, puxa saco, pela saco. Tudo farinha do mesmo saco. Tendo puxar pro buraco, mané atacou, então sacou, macaco. Não vai rejeitar banana, gordo não nega comida, nós não vai rejeitar grana. Chama o vagabundo pra festa, na esquina a história começa. O mundo quebra a cabeça e você mais uma peça. Noite quente a gente sente o sol, bombando na caixa. Chapa o globo, tamo louco, partindo cidade baixa. Partindo cidade baixa. E essa noite não foi diferente. Andando nas ruas, vendo loucos, botando verde em mente. Essa noite me juntei a marginais. Gravatado, tô bolado, quero divisões iguais. E essa noite não foi diferente. Andando nas ruas, vendo loucos, botando verde em mente. Essa noite me juntei a marginais, gravatado, tô bolado, quero divisões iguais. Solidão, uma palavra, sete letras. Na multidão, a depressão destrói mais do que cometa. Vilões, interessadões, milhares de confusões. Tristeza mata os catamoros, catalata no lixões. Nunca breco, escuto eco, pego meu caneco, bebo. Entro no meu teto reto enquanto meus teto descrevo. Me perdi em linhas brancas, eu puxei as avancas. Em momento vento, sentimento aberto, orei a santa. Só na cara a noite não acaba, então já traz mais uma. Procurações, efeitos, ações, quero que essa branca suma. Porta de entrada, nem me vem com essa conversa. Você deve saber o que a mente é submersa. Minha alma versa, meu corpo me acompanha. Não me faça mais promessas, só por votos em campanha. No jogo eu pego as manhas, escalo tipo aranha. Voa gatinha, essa senha, chega pra tomar minha canha, porra. E essa noite não foi diferente. Andando nas ruas, vendo loucos, botando verde em mente. Essa noite me juntei a marginais. Gravatado, tô bolado, quero divisões iguais. E essa noite não foi diferente. Andando nas ruas, sendo loucos, botando verde em mente. Essa noite me juntei a marginais, gravatado, tô bolado, quero divisões iguais. E no futuro que eu escolhi, nem minha família me acredita. De segunda a segunda, embolado com os da pista. Tem os que andam de skate, os do rap e os que risca. Andando pela cidade, foi onde encontrei a malícia. Morena dos olhos verdes, me acalma então melissa. Uns dias meio agitado, muitos dias de preguiça. Não quero cargo de confiança, prefiro a minha conquista. Sei quem é lado a lado, os que a presença é visita. Educação minha mãe me deu, não levo pra casa desaforo. Atravessando o arco-íris, pronto pra agarrar o tesouro. Maluco das madrugadas, várias vezes a noite é pouco. Se eu cantar mais um pouco, quem sabe essa merda muda. Quero andar tranquilo na rua, sem Dilma, sem Lula, sem urna. Um pouco mais de amor, sem tanta gente suja. Não me importa se não te importa, com os meus eu faço a minha. Não vou entrar na tua porta, eu nem quero. O que tem lá dentro eu já sei. Vou em busca do melhor que do pior eu já provei. Cometa da depressão, muitas vezes me desanimei. Mas essa noite, eu não vou esquecer. Essa noite, não foi diferente. Fazendo loucuras, andando na rua, botando verde em mente. Essa noite, me juntei a marginais. Engravatado, eu tô bolado, quero divisões iguais. Essa noite, não foi diferente. Fazendo loucuras, andando na rua, botando verde em mente. Essa noite, me juntei a marginais. Engravatado, eu tô bolado, quero divisões iguais. Divisões iguais, divisões iguais, divisões iguais.